A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. E se hoje os objetos de consumo das crianças são aqueles maravilhosos eletrônicos feitos ali na Ásia por trabalhadores escravos, lá nos anos passados a gente vislumbrava ali com sonhos de baixa tecnologia, mas de preços tão altos quanto os de hoje. A televisão tratava de enfiar ali em nossos lares, por meio de anúncios fabulosos, aqueles Playmobils, Aquaplays, Pegasus, aqueles carrinhos bate-volta e outras esponjas de dinheiro que levavam nossos pais a quase pedirem asilo político ali no Paraguai, no Uruguai. Mas nada nos trazia tanta cobiça e inveja que as maravilhosas bicicletas, não é ou não é, Walter? Era sonho de toda criança, tanto é que era sempre o prêmio máximo, né, nos programas infantis. E eu digo inveja porque era o sentimento que tomava a nossa alma ali quando um dos amigos da rua ganhava uma linda Caloi Cross, ou uma BMX Monarch e tal. BMX Pantera, é, as garotas, Freia Tambor. Eu tive uma, cara. As garotas piravam na Ceci, né, Cecizinha e tal. Mas junto com essas maravilhosas máquinas de tração animal, vinham também aqueles acidentes, né? Que fizeram com que a venda de esparadrapo subisse como um ônibus espacial Discovery. Diga lá, Walter Rezende, você teve muitos tombos com magrelas? Nova BMX Monarch. Além da imaginação. Viva isso de perto. Acrescento aí na sua lista de adoráveis e paleolíticas bicicletas a Caloi Belineta, lembra? Sim. Que na época já era feia como a fome. Parece um bode. É, exatamente. A Monarch Bodies. Isso mesmo. A Monarch Monareta, que tinha o peso de uma Kombi, né? E a gente ficava, tinha que andar com aquela merda pra cima e pra baixo. E com todo aquele peso, né? Era melhor ir a pé. Tinha também a Barra Forte, né? A Barra Circular. Que também no quesito beleza era uma tragédia. Mas a gente amava tudo aquilo, né? Mas com certeza eu tomei muitos tombos e devo ter trocado de pele ali umas 3 vezes durante a minha infância. É por conta ali das quedas de bike. Um deles, né, que eu me lembro foi quando eu peguei emprestado uma Brandani. Lembra da Brandani? Lembro da Brandani. Brandani, se eu não me engano, foi a primeira bicicleta do planeta a ter amortecimento. E ela era brasileira, hein? Era o Gurgel das bicicletas. Exatamente. Eu peguei, então, uma dessas bicicletas emprestadas, né, e saí pedalando por aí. Tava me esquecendo, ela tinha freio de pé. Ah, dava pra trás. Você dava uma pedaladinha pra trás, isso, assim. Travava, e ele travava, mas eu esqueci daquilo. E numa mega ladeira, sabe quando você tá distraído, você dá uma pedaladinha pra trás, assim? E eu fiz isso, ela travou a roda traseira em cima de uns pedriscos. Tomei um tombo, que eu fui ralando o peito uns 5 metros, mas foi terrível. E quando eu cheguei em casa, minha mãe, ela foi passar Mertiolate, que o Mertiolate tinha aquela raquetinha, não tinha? Sim. Que você espalhava na pele ferida. Ela não usou a raquetinha, ela despejou em Nossa, cima de mim, cara. De tamanho que era a chaga. E ardeu. Que eu tinha. Naquela época. Nossa, o Mertiolate ardia, né? Como um inferno. A gente tinha mais medo do Mertiolate do que da ferida. Eu ia contar uma história aqui que eu tive com uma BMX Pantera que eu ganhei e fui destruindo ela aos poucos ali, né, cara? Porque você ganha uma porcaria daquela e você acha que você é o próprio Joaninha, né? Cara. E depois de estourar o cabo de aço do freio de trás e trocar por 500 vezes, minha mãe falou, não vou mais arrumar essa porcaria, não. Você que freia com chinelo. Não, freava com chinelo e com o freio da frente. Mas o freio da frente, aquele era perigoso, mas ele freava muito. Ele dava aquela mais empinada, né? Dava. Assim. E você lembra também o pedal da BMX? Ele era de metal com os dentes ali. Que aquilo só servia pra voltar na canela e arregaçar a canela. Exatamente. Né, aquilo tirou quilos e quilos de bifes de canelas pueris. E uma vez descendo uma ladeira, eu fui dar uma freada. Acho que primeiro eu tentei o chinelo atrás e arrancou a havaiana e a coisa descendo. Daí eu fui frear com o freio da frente. Eu também voei uns 15 metros. E a parte onde ficaria ali o freio de trás, eu já não tinha mais aquela canopla ali. Sim. Só tinha aquele ferrinho aqui, cravou na minha testa. Ei! Que maravilha. bicycle. I want to ride my bicycle. Meu pai e seus rolos maravilhosos, ele trocou uma vez 4 viagens de areia, porque meu pai comercializava areia e pedra. Ele era duro. Ele trocou 4 viagens de areia por uma barra forte. E a gente tá lá, todo mundo chegou, meu pai com aquela barra forte. A minha mãe, mas o que que é isso? Só faltava ter um frango amarrado atrás, mano. Ele troquei pelo caminhão. A minha mãe, né? Aí brigou com meu pai, e eles ficaram sem se falar ali por uns 3 dias. Não devolveu. E eu era pequeno, eu não conseguia andar nela ali por cima, né? Não dava, porque tinha aquela barra realmente no meio ali que poderia arrancar meus testículos. Não, é, aquela bicicleta, com certeza, deixou muitas pessoas impossibilitadas de ter filhos no futuro. Mas até que eu vi um garoto idiota que ele enfiava a perna assim pelo meio, pelo vão, manja? Eu já e você vi não também. Sentava no selim, então você ia meio em pé ali no meio e pedalando. E adivinha? Você foi fazer aquilo. Atropelei um cachorro aqui, fazendo aquilo, meu amigo. Muito bem. Me lembro de uma vez estar com a minha mãe numa descida, veio uma bicicleta ladeira abaixo, cara, a bicicleta era quadro, guidão e pneu careca. Freio era opcional de luxo ali. Dois caras, né? Um pilotando, né? E o da garupa gritando. Já no final da descida, eles passaram pela gente. O que tava pilotando deu aquela, sabe? Aquela bambeada, assim. Quase perdeu o controle da bicicleta. Mas acabou segurando. Só que nessa tremida, o garupa caiu e o pé ficou preso no quadro. É. Cara, ele foi o freio da bicicleta. Aquela porcaria daquela bicicleta saiu arrastando ele pelo asfalto. Imagina o tamanho do ralado que não fez na perna dele. Foi terrível. O ouvinte João Denis disse que um moleque que morava no bairro dele quebrou 3 vezes os dentes da frente em constantes quedas de bicicleta em competições. Aí, da quarta em diante, ele ficou dividido entre o prazer de ter a dentição completa e trilhar os caminhos do ciclismo radical e optou por mastigar com os dentes de trás. Já o Natanael Dias, ele falou que uma vez o primo dele resolveu fazer sozinho o trajeto São Lourenço até Peruíbe, com uma calói dessa. Veja vocês. Mas em determinado trecho da serra, ele despencou na ribanceira. Ficou caindo uns 15 metros para baixo da pista. Mas como ninguém viu, socorro só surgiu no dia seguinte, depois de 18 horas de frio, fome, picada de formiga. Se tivesse caído perto de um bananal ali, pelo menos ainda tinha banana, né? Calói Cross, o que a Cross faz, mas tudo o que você inventar. Eu tenho uma história parecida, que a gente não tem nada a ver com bicicleta, mas tem a ver com pessoas no meio do mato. Um cara contou pra mim, não sei se é verdade, parece que um amigo dele morava ou mora no interior, que tinha um matagal perto da casa desse cara, que eles chamavam de Matel. Porque sempre tinha casais praticando o ato do amor ali naquele mato. Aí disse que uma vez eles estavam passando, aí eu ouvi um gemido. É. Né? Molecada, filha da puta, pegaram um monte de pedra e começaram a saraivar a moita com pedra. Por quê, né, cara? Aí a molecada saiu correndo, né? Voltaram mais tarde, ouviram o gemido. Ainda? Caramba, não, mas... rapaz, é o Alexandre Moreira que tá aí? Mais pedra. É. No outro dia... passaram gemidos. Aí foram ver. Não dá mais, né? Aí foram lá ver. Era um cara que tinha sido sequestrado, tá amarrado. Na moita. E ainda levou pedrada. Ele levou várias pedradas. Ele também tava todo comido por formiga. Uma tragédia, cara. Você lembra da BMX Monarch que tinha um tanquinho de combustível? Eu lembro. Tem um ouvinte. Amigo meu, que eu não vou falar o nome, que teve uma daquela. Cara. E naquela época, esse ouvinte do Agente 86, ele era o dono da rua, né? Porque tinha essa bicicleta, né? Tal, porque era mega invejado. Mas hoje, se a gente olhar pra trás, a gente vai notar que aquilo era uma das maiores imbecilidades que a indústria bicicletística já desenvolveu, né? Fernando Nicolini, numa certa época, ele tinha uma daquela e fez uma rampa. Ele fala que saltou, caiu com a roda da frente e acordou na UTI do HC com a cabeça rachada. E lembrando aos ouvintes do Agente 86, vão lá no Facebook e dê um curtir na nossa fanpage. Mande e-mails com sugestões, histórias para o nosso podcast. Fale com @agenteem86.com.br. Esse programa que é atualizado toda segunda e quinta-feira. A ouvinte Mariette Vergas, ela disse que teve uma cicizinha quando ela era pequena e teve que correr de um cachorro. Cachorro correndo atrás de bicicleta também é uma das instituições das nossas infâncias ensanguentadas, né, cara? Uma vez eu tava pedalando e corria o mito que se você parasse com a bicicleta, o cachorro parava de correr, não fazia nada. E eu acreditei nisso. Eu andando com a bike, o cachorro veio atrás, au, au, au, au, au, au. E eu ali naquela correria, falei, vou parar, parei. Cara, eu fiquei uns 15 minutos na bicicleta de escudo, sabe? Sai, sai. Até que o dono chegou, cara, mas ó, nunca pare pro cachorro.